Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora, em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção-geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quinta-feira, 22 de outubro de 2015. Destaques de hoje. Oposição entrega novo pedido de impeachment de Dilma. Senado deve concluir votação da proposta que permite infiltração policial na internet para investigar casos de pedofilia. Vaticano desmente tumor benigno no cérebro do Papa Francisco. Chile desafia conservadorismo e autoriza uniões civis para todos. Faltam policiais para combater o tráfico de armas no Brasil, alertam especialistas. Corpo da atriz Yoná Magalhães deixa capela para cremação sob aplausos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Ar quente e seco ainda deixa o tempo firme no centro-oeste de Minas Gerais e do Espírito Santo e no noroeste de São Paulo. Já no sul de São Paulo, chove a qualquer hora. Nas demais áreas da região, pancadas de chuva entre tarde e noite devido à chegada da frente fria. Região Norte. Tempo firme e ensolarado, sem condições de chuva no Tocantins, em Roraima, no noroeste do Pará e no nordeste do Amazonas. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte pela manhã, mas a partir da tarde, as nuvens ficam mais carregadas e há condições de chuva. Região Nordeste. Ar quente e seco deixa o tempo aberto, com predomínio de sol e umidade baixa em toda a região. Região Sul. Tempo chuvoso e frio no norte e na Serra Gaúcha, em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Em Santa Catarina, há risco de temporais. No centro-norte do Paraná, chove entre a tarde e a noite. Nas demais áreas gaúchas, sol e temperatura amena. Região Centro-Oeste. Nova frente fria deixa o tempo chuvoso no sul do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, no Distrito Federal, no centro-norte de Mato Grosso do Sul e no leste e sul do Mato Grosso, o tempo fica firme e não chove. Nas demais áreas da região, ocorrem pancadas de chuva entre tarde e noite. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Venha ser um representante Saúde com Beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de como. Pode ser por causa da comida, como como de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Às quintas, às 5 da manhã, Adriana Florea e Carlos Bonaparte apresentam um espaço singular no Canal 1. Feito a dois, o 5 Quintas é um programa em castelhano, juntando culturas e costumes de Portugal e da Roménia, com temas e músicas que vão fazer deste um programa bem ao seu gosto. 5 Quintas, às quintas-feiras, às 5 da manhã, com Adriana Florea e Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Parlamentares da oposição entregaram nesta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, um novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pedido foi elaborado pelos juristas Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, e Miguel Reale Júnior, que não foram ao Congresso nesta terça-feira. Inicialmente, a oposição planejava fazer um adiamento a um pedido já existente, que já tramita na Câmara e está pendente de análise de Cunha para incluir as pedaladas fiscais do governo em 2015, como é chamada a prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária. Os deputados oposicionistas desistiram de fazerem um aditamento ao pedido anterior porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de suspender o rito definido por Cunha para eventuais processos de impeachment não permite aditamentos a pedidos já em tramitação. Segundo os oposicionistas, o novo pedido tem cópia de decretos presidenciais assinados por Dilma, que, segundo eles, embasam a tese das pedaladas. A estratégia é contornar o argumento do presidente da casa, a quem cabe decidir pela abertura ou rejeição de um pedido, de que a presidente só pode ser responsabilizada por atos cometidos durante seu mandato em vigência. Ao receber o documento, Cunha disse que vai observar a legalidade ao analisar o pedido. Acolho como tenho que acolher. Vamos processá-lo dentro da legalidade com total isenção, afirmou. Liminares decisões provisórias concedidas pelos ministros Teori Zavascki e Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspenderam o rito de pedidos de impeachment proposto por Cunha. Advogados Carlos e Bruno Pietrobon, presos na Operação Estigma, cumprirão prisão domiciliar. Detalhes com o nosso correspondente em Rondônia, Edilson Peroni, da Rádio Lobo do Cerrado. O Tribunal Regional Federal TRF da Primeira Região concedeu parcialmente habeas corpus aos advogados Carlos Eduardo Chaves Pietrobon e Bruno Leonardo Brandi Pietrobon, presos durante a Operação Estigma, em Vilhena, no dia 15 de agosto. Eles são acusados de corrupção na administração municipal. No último dia 9, Carlos Eduardo já havia sido colocado em prisão domiciliar em razão de seu quadro de saúde. A decisão desta terça-feira beneficia Leonardo Brandi, filho de Carlos Eduardo, com o mesmo benefício. Também foi levado em consideração o quadro de saúde do acusado, uma vez que ele fez cirurgia recentemente. Os dois, segundo entendeu o TRF1, poderão utilizar monitoramento eletrônico. O habeas corpus foi impetrado pela Comissão de Defesa de Prerrogativas da UAB de Rondônia e assinado pela presidente Maracélia Lima de Oliveira e os membros João Diego Rafael Cursino Bonfim, Gustavo Adolfo Anes Menacho, Amadeus Guilherme Lopes Machado, Vinícius Soares Souza, Ana Valesca Duarte e Tiago da Silva Viana. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O dólar operou em alta nesta quarta-feira, chegando a ser cotado acima de R$ 3,96, acompanhando o avanço da moeda norte-americana nos mercados externos, em meio a preocupações com a economia chinesa e apreensão com a situação fiscal e política no Brasil. O patamar de R$ 3,90 foi atingido na véspera pela primeira vez em duas semanas. No Brasil, o quadro de nervosismo está sendo influenciado também pelas incertezas políticas. Na manhã de ontem, parlamentares da oposição entregaram um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Investidores temem que as turbulências dificultem ainda mais o ajuste fiscal e golpeiem a credibilidade do país, afastando capitais estrangeiros. A perspectiva de que o Brasil deve alterar sua meta fiscal neste ano para reconhecer déficit primário também pesava sobre o humor. O governo pode reconhecer um déficit que poderia chegar a R$ 50 bilhões. Por outro lado, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, declarou nesta quarta-feira que há uma perspectiva de frustração de receitas antes esperadas para este ano e que isso pode gerar a necessidade de uma revisão da meta fiscal fixada para este ano. De cheques sem fundo bate recorde em setembro. Foram 1,213 milhão de um total de 54,8 milhões compensados. É o maior patamar já registrado para o mês desde o início das medições pela empresa de análise de informações de crédito Serasa. Ainda de acordo com a empresa, o número é de 2% mais alto que o volume de cheques sem fundos registrado em setembro do ano passado e cerca de 4% maior que as devoluções apuradas em agosto. No acumulado de janeiro ao fim de setembro, a taxa de devolução de cheques é de 2,19%, segundo o maior percentual para o período da série histórica iniciada em 1991. A maior taxa ocorreu em 2009, com 2,22%, enquanto em 2014 o índice havia sido de 2,7%. O agravamento da situação econômica do país, com o aprofundamento da recessão, elevação das taxas de desemprego, inflação e juros, está levando a inadimplência com cheques a bater recordes históricos este ano, afirmaram economistas da Serasa na nota divulgada na manhã desta quarta-feira. Nosso colega José Wojtchuma se encontra de férias e o comentário direto de Brasília não estará sendo apresentado neste período. Logo após sua volta, retornaremos com a apresentação do mesmo. Vamos agora fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Saúde com Beleza. Uma empresa de oportunidade de trabalho rentável. Junte-se ao nosso grupo, sendo nosso representante onde você reside, seja qual for a cidade. Dorce foi. Sebo de carneiro perfumado. Puro Ômegas, o óleo de avestruz que todos procuram para comprar e muitos outros produtos, são distribuídos em todo o país por homens e mulheres que querem ser bem-sucedidos. Um projeto revolucionário de oportunidades para quem quer crescer. Venha e seja você mesmo o seu chefe. Ligue no horário comercial e comece um negócio rentável que pode mudar sua vida. 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Uma história de amor com sua beleza e saúde. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras, às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta O Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Vários assuntos em debate em Nerdcast, o espaço radiofónico que o Canal 1 exibe aos domingos, no qual se abordam inúmeras questões, não só sobre a realidade brasileira, de onde é originária a equipa do Nerdcast, mas sobre a realidade global. Confira Nerdcast aos domingos das 3 às 5 da manhã no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O Vaticano negou categoricamente nesta quarta-feira que o Papa tenha um pequeno tumor benigno no cérebro que, segundo um jornal italiano, foi descoberto há alguns meses. A divulgação de notícias infundadas é gravemente irresponsável e não é digna de atenção, disse o porta-voz do Vaticano, padre Frederico Lombardi. Diante de uma centena de jornalistas, Lombardi voltou a desmentir nesta quarta-feira a notícia de que o Papa está doente e disse que a verificou com o interessado direto. Fiz as verificações oportunas, inclusive com o Santo Padre, que goza de boa saúde, disse Lombardi. Segundo o Quotidiano Nazionale, uma pequena sombra foi detectada em um exame médico do Papa, realizado há 7 meses por um especialista japonês, o professor Takinori Fukushima, na clínica San Hasori de Barbaricina, perto de Pisa, na Toscana. O professor teria considerado inútil fazer uma cirurgia, considerando que o tumor era benigno. Você não precisa de nenhum tipo de intervenção, porque o pequeno tumor pode ser curado, disse o especialista, segundo um membro da clínica citado pelo jornal. Apesar da negativa do Vaticano, o diretor do jornal Quotidiano Nazionale, Andrea Candini, reafirmou a veracidade da informação. Era esperado que desmentisse e é compreensível. Guardamos esta informação por muito tempo para realizar verificações. Não temos nenhuma dúvida de que é certa, disse Gangini. O que se aplica é a um chefe de Estado ou de governo, também se aplica a um Papa, disse o diretor do jornal. A divulgação da notícia em pleno sínodo, quando mais de 400 bispos e cardeais de todo o mundo foram convocados pelo Papa para debater os desafios da família moderna no Vaticano, gerou muito alvoroço e diversas reações, já que, para alguns, forma parte de uma campanha para debilitar a figura do pontífice argentino empenhado a uma série de reformas. O Chile dará nesta quinta-feira um passo significativo para desafiar o conservadorismo, já que após mais de uma década começará a reconhecer as uniões civis de casais, inclusive homossexuais. Em um país que estabeleceu o divórcio em 2004, descriminalizou a sodomia há apenas 15 anos e no qual o aborto ainda não é permitido em nenhum caso, a institucionalização do Acordo de União Civil, AUC, representa um avanço importante na sociedade chilena. Isto mostra, de alguma maneira, uma mudança de paradigma da sociedade chilena, uma mudança cultural, política e ética irreversível e de uma profundidade não vista, comemora Rolando Jiménez, líder histórico do Movimento de Integração e Liberação Homossexual, Movile. principal impulsionador da iniciativa. Mas o caminho até aqui foi longo. Foram necessárias 35 marchas, 72 protestos, 20 campanhas, 6 projetos de lei e 12 anos de tramitação no Congresso antes da aprovação da iniciativa em janeiro. Como precedente, ocorreu em 2012 a aprovação de uma lei antidiscriminação que pune os atos arbitrários motivados por sexo, raça ou condição social, resistida por anos no Congresso por legisladores direitistas e que acabou sendo aprovada após a comoção pública gerada pelo assassinato por espancamento do gay Daniel Zamudio. Como o Chile mudou e para o bem, refletiu o ministro porta-voz do governo, Marcelo Dias, ao anunciar no Palácio Presidencial uma campanha de divulgação da AUC, chamada Uma Lei para Todas as Famílias. Diante da greve de funcionários do Registro Civil, o governo dispôs de um plano especial para garantir a realização da AUC a partir de quinta-feira por funcionários especialmente capacitados. O AUC cria um novo estado civil de convivente civil. Cada convivente civil é herdeiro do outro em igualdade de condições com os casamentos e com as mesmas obrigações em relação aos seus filhos. No caso dos homossexuais, tem a mesma preferência que os parentes sanguíneos para o cuidado com os filhos. A Alemanha planeja utilizar aviões militares para expulsar migrantes que não cumpram os requisitos para obter o visto de refugiado, indicou nesta quarta-feira a ministra da Defesa. No caso da capacidade dos transportes civis ficarem esgotadas e na medida em que isso não penalize as prioridades do exército alemão, o uso de aviões de transporte de tropas seria uma possibilidade, explicou Ursula von der Leyen. O Transall, avião de transporte logístico e de carga, pode acolher cerca de 60 passageiros. Segundo a agência alemã DPA, o exército dispõe também do Airbus A310, configurados para o transporte de passageiros, no qual cabem 200 pessoas. Segundo o jornal Bild, que cita fontes governamentais, o uso de aviões militares faz parte de um plano de ação do governo alemão para acelerar a expulsão de desmandes de asilo. O bombardeio de aviões russos deixou 13 mortos em um hospital de campanha no noroeste da Síria, informou a ONG. 13 pessoas morreram nos ataques aéreos russos na terça-feira em um hospital de campanha na localidade de Sarmine, na província de Idleb, incluindo um fisioterapeuta, um guarda e um membro da defesa civil, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH. O estabelecimento foi consideravelmente danificado pelos ataques, confirmou a agência AFP, uma enfermeira da Syrian American Medical Society, que administra o local. De acordo com informações preliminares do campo, perdemos 2 funcionários do hospital, 1 fisioterapeuta e 1 enfermeiro. Falando sob condição de anonimato, a fonte não confirmou se o ataque foi realizado por aviões russos. O Ministério da Defesa russo indicou nesta quarta-feira que ataques foram realizados em Sarmine, mas não mencionou o hospital. O jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e volta dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Nesta quarta-feira, o corpo de Oná Magalhães deixou a capela onde estava sendo velada e seguiu para o local reservado, onde houve uma cerimônia apenas para familiares e amigos mais próximos da atriz, que durou cerca de 20 minutos. Em seguida, o caixão foi encaminhado para a cremação no próprio Memorial do Carmo, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Amigos e familiares de Oná prestaram uma última homenagem e aplaudiram quando o caixão deixou a capela. Muitos fãs e amigos, como Alete Salles, Otton, Bastos e fãs, foram render as últimas homenagens à atriz. Após a cerimônia, Alete Salles contou como foi a despedida íntima. Foi uma cerimônia sem choros, sem desesperos, com cânticos bonitos e orações. Foi uma despedida suave e com amor, comentou. Em comunicado divulgado na manhã de terça-feira, dia 20, a Casa de Saúde São José informou que Oná Magalhães morreu de complicações pós-operatórias. A atriz estava internada no hospital que fica no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 18 de setembro. E Oná deixa o filho Marcos Mendes, fruto de seu casamento com o produtor Luiz Augusto Mendes. O Comitê de Ética da FIFA divulgou nesta quarta-feira o nome de todos os dirigentes da entidade que estão sob investigação. Entre os 11 nomes está o do brasileiro Ricardo Teixeira, que deixou o comitê executivo em 2012, quando também abandonou a presidência da CBF. Os outros 10 nomes são Joseph Blatter, Jerônimo Walke, Michel Platini, Burak Makhoudi, Jeffrey Webb, Amor Adamu, Eugênio Figueiredo, Nicolas Leoz, Ângel Maria Vilar e Franz Beckenbauer. Os casos de Vilar e Beckenbauer já estão em estágio mais avançado e foram repassados pela Câmara de Decisão. A Câmara de Investigação confirmou que há processos em curso contra Blatter e Platini pelo pagamento de 2 milhões de francos suíços feitos pelo presidente da FIFA ao francês em fevereiro de 2011. O Comitê de Ética tem o prazo de 90 dias, contando a partir de 8 de outubro, para concluir o caso de Blatter Platini e também de Jerome Walker, afastado das funções de secretário-geral da FIFA por suspeita de envolvimento num esquema fraudulento de venda de ingressos. Com exceção dos processos contra Blatter, Platini e Walker, os demais eram tratados em segredo pela FIFA. A suspeita não confirmada, que recai sobre os demais, tem a ver com a escolha da Rússia e do Catar como sedes das Copas de 2018 e 2022. A divulgação de casos em andamento foi uma novidade aprovada nesta semana pelo Comitê Executivo da entidade. Faltam policiais para combater o tráfico de armas no Brasil, alertam especialistas. Detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara. Baixo efetivo policial é uma das principais dificuldades no combate ao tráfico de armas no país. O alerta foi dado em audiência pública sobre o assunto nesta terça-feira na Subcomissão Permanente para tratar do combate ao crime organizado, ligada à Comissão de Segurança Pública. Representantes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal afirmaram que o tráfico de armas e de drogas caminham juntos. No caso da Polícia Rodoviária Federal, a principal dificuldade passa pelo baixo efetivo da corporação, segundo o chefe da Divisão de Operações da Inteligência da Coordenação de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Moisés Dionísio da Silva. No Brasil, para cobrir os mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, existem hoje 10.300 policiais para combater crimes como contrabando, tráfico de armas e drogas e ainda outros crimes como a exploração sexual de crianças. Segundo Moisés Dionísio, seria necessário o dobro. Para nós nos tornarmos mais eficientes hoje, seria um estudo em torno de 20 mil policiais. Isso não quer dizer que daqui a dois anos esse número tenha que aumentar, até porque as demandas institucionais da Polícia Rodoviária Federal só aumenta no governo. Na fronteira, o problema é mais crítico. são 23.102 quilômetros de fronteira cobertos por apenas 2 mil agentes. Das 400 unidades operacionais da Polícia Rodoviária, 99 delas ficam na fronteira do Brasil. Mesmo com os problemas, de 2005 a 2015 foram apreendidos pela PRF 182 fuzis, 73 submetradoras, mais de 3.400 pistolas, mais de 3 mil espingardas, mais de 7 mil revólveres e 885 mil munições. Moisés Dionísio explica que, legalmente, não se pode repassar o material apreendido para a própria estrutura da corporação. Ao contrário do Brasil, em outros países, o que é apreendido passa para o patrimônio da polícia para reforçar o combate ao crime. Nós temos aeronaves apreendidas que estão paradas em depósitos até hoje. Então isso, se o juiz já desse de imediato para a instituição policial, eu teria aeronaves para combater o crime e seria muito mais eficaz para as instituições policiais. Já o chefe da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas do Departamento de Polícia Federal, Luiz Flávio Zampronha, explicou que o tráfico e o comércio ilegal de armas ajudam a aumentar o número de mortes por armas de fogo. O Brasil é líder em assassinatos por armas de fogo em números absolutos e está em 11º lugar no número de assassinatos por 100 mil habitantes. O país é signatário de acordos internacionais sobre o crime organizado, mas um importante texto ainda está em análise na Câmara, o Tratado sobre o Comércio de Armas. O Paraguai já o ratificou e, neste caso, é fundamental que o Brasil faça o mesmo, como explica o deputado Aloysio Mendes, do PSDC do Maranhão. O Paraguai hoje tem a capacidade de assimilar X armas e importa 3X. Então, o que a gente quer agora? Que o Paraguai seja transparente nesses dados, que possa nos dizer qual é a sua real capacidade de absorção dessas armas e esse excedente ele deixe de importar. A próxima reunião da subcomissão permanente para tratar do combate ao crime organizado será na terça-feira que vem e foi convidado o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Mariano Beltrame. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Senado deve concluir votação da proposta que permite infiltração policial na internet para investigar casos de pedofilia. Direto da Rádio Senado, Roberto Fragoso. O projeto foi apresentado pela CPI da pedofilia, que funcionou no Senado até 2010 e permite a infiltração de agentes policiais nas redes sociais e em salas de bate-papo para flagrar pedófilos que compartilham material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes ou que aliciam menores pela internet. A infiltração do agente vai depender de autorização judicial, que vai estabelecer os limites e o prazo dessa ação para obter provas. O agente que ultrapassar esses limites responderá pelos excessos. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado em 2011 e foi modificada pela Câmara dos Deputados. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, recomendou a aprovação de uma das emendas, que muda a expressão liberdade sexual por dignidade sexual, e rejeitou outras três sugestões dos deputados. Ele explicou quais crimes contra a dignidade sexual de crianças ou adolescentes serão foco das investigações. Os seguintes crimes deverão ser taxativamente investigados pelos agentes policiais infiltrados no meio cibernético: filmagem e fotografia de menor em cena de sexo, venda de vídeo ou foto com menor em cena de sexo, distribuição, publicização, aquisição e armazenamento de simulação de cena de sexo com menor, aliciamento, assédio de menor com o fim de praticar ato libidinoso, estupro de vulnerável, corrupção de menores e favorecimento da prostituição de vulnerável. A infiltração será feita a pedido do Ministério Público ou de representação do delegado de polícia e deverá durar no máximo 2 anos. Além disso, só poderá acontecer se a prova não puder ser obtida por outros meios legais. O requerimento do Ministério Público deverá demonstrar a necessidade da operação, o alcance das tarefas dos policiais e os nomes ou apelidos das pessoas investigadas. No fim da investigação, todos os registros eletrônicos serão encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, que devem preservar a identidade dos policiais infiltrados e das vítimas. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.